A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida! Legal, nós estamos chegando com mais um programa Coração Sertanejo pra você. Hoje eu tô apaixonado e derramado. É, na comunicação de Zé Brito com você, na sonoplastia, ele, o Mala Sem Alça, Zé Luquinha, começando mais ou menos assim. Coração Sertanejo. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Nos instante em que você me deixa, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Coração Sertanejo. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Existe amor, pegue minha mão e me diz enfim que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Existe amor, pegue minha mão e me diz então quem me quer. Se existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou eu. de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Fale agora. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu. Sem desistir, amor, pegue minha mão e me diz enfim que me quer. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu. Sem desistir, amor, pegue minha mão e me diz enfim que me quer. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim. Coração Sertanejo, na sonoplastia, Zé Luquinha. Apresentação, Zé Brito. Ei, ai, ai, pra você que tá acompanhando o Coração Sertanejo, pra você que tá apaixonado aí, ei, saudade, hein? Você tá aí, hoje tá em casa, descansando, tá numa boa? Então tá certo, obrigado aí por estar acompanhando a programação Zé Brito, rolando sucesso, rolando música. Seu amor é desse jeito. gente faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Coração Sertanejo. Muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Zé Luquinha, hoje você tá apaixonado, hoje você tá do jeito que eu gosto, hein? Ah, Zé Luquinha, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto, não saia daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Thank you. É, rolando música, rolando sucesso. Vamos começar mais uma vez trazendo aquela música gostosa pra vocês. Zé Luquinha, você preparou uma ou duas? Tem três? Então toca três mais apaixonado. Oh, saudade! Coração Sertanejo. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo pela pista da Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Amor, me dê seu calor, dedique o amor que nunca deu a ninguém. Amor, me faça feliz, porque infeliz eu já fui demais. Amor, me cubra de beijos, se entregue aos meus desejos, me dê a sua paz. Nada mais importa, feche esta porta, deixe o mundo girar. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida, se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo. esqueça de tudo, nem a noite de amor não mata ninguém. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida se preciso for pelo teu calor. Fique comigo este fim de noite pelo nosso bem. Esqueça de tudo, nem a noite de amor não mata ninguém. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Enxugue o pranto, me conte agora, porque está chorando. Não tenha receio, porque meu desejo é lhe ajudar. Não me sinto bem vendo em seu rosto o pranto deslizando. Alguém tão bonita não devia ter motivos pra chorar. Você não diz nada, mas seus lindos olhos dizem por você. Foi seu novo amor que lhe maltratou, é sempre assim. Enquanto ele bebe, liga, lhe maltrata, faz você sofrer. O ódio me mata, sofro ao lhe ver, sendo mal amada tão perto de mim. Ele sai com outra na sua presença e me deixa tão só. Quanto desperdício, faz pena, faz dó. Tão nova e bonita, sem poder me ver. Se você aceitar, eu vou lhe roubar para bem distante, para que eu possa ser o seu amante e lhe dar o amor que ele nega a você. Você não diz nada, mas seus lindos olhos dizem por você. Foi seu novo amor que lhe maltratou, é sempre assim. Enquanto ele bebe, briga, lhe maltrata, faz você sofrer. O ódio me mata, sofro ao lhe ver, sendo mal amada tão perto de mim. Ele sai com outra na sua presença e me deixa tão só. Quanto desperdício, faz pena, faz dó. Tão nova e bonita, sem poder viver. Se você aceitar, eu vou lhe roubar para bem distante, para que eu possa ser o seu amante e lhe dar o amor que ele nega a você. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Ei, saudade! Ei, paixão! Ontem eu passei lá pra te ver, só tava a luz acesa. Bati palma, ninguém atendeu. Falei, será que a mulher foi embora ou será que ela me esqueceu? Ô, paixão, passa lá e deita, trem. Coração Sertanejo. Seus olhos são dois faróis na noite, rasgando a escuridão da neblina. São duas luas no horizonte da minha vida, da minha vida. Seus olhos são dois raios de luz, mostrando a direção, a saída. As velas iluminando a minha vida, a minha vida, a minha vida. A seu olhar tem um mistério que me atrai, gota de orvalho quando cai, vento soprando meu. Quando em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo o que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que desaguando em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo o que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. Faz, faz comigo o amor. Coração Sertanejo. Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda tristonha. Mas que o sol resgata, tarde deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. É teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história. Fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história. Fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Coração Sertanejo. Legal, depois que você, essa música aí, ó, esse bloco foi só música boa, hein? Essa aqui eu cheguei a lembrar no passado, hein? Oh, meu Deus do céu, intervalinho eu volto. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. De volta com o Coração Sertanejo, para você que está acompanhando aí em todo o território nacional. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Rolando música, rolando sucesso, mais ou menos assim. Coração Sertanejo. o corpo bonito que tem, mas na verdade é muito infeliz, porque não consegue gostar de ninguém. No seu travesseiro encosta a cabeça pra satisfazer os desejos de alguém. Depois você chora por ter contribuído, por ter ajudado o falso marido destruir seu lar e a esposa que tem. Enquanto é nova, seu corpo resiste, passar tantas noites vendendo amor. Quando a velhice chegar, você chora, sabendo que a vida você jogou fora e tudo que fez não teve valor. Chora, sabendo que a vida você jogou fora e tudo que fez não teve valor. Coração Sertanejo. Minha vida, pra receber o teu corpo através dos meus abraços. Beijei as lágrimas, escorriei seu rosto, senti seu cansaço. Já está preparada a mulher mais amada, por quem não te engana. No quarto, na sala, nosso amor se embala, porque a gente se ama. Os teus carinhos me enchem de amor. Senti teu calor queimar minha pele. Teu corpo inteirinho me alucina. Você está ouvindo Coração Sertanejo. O que fazer se eu não consigo esquecer? Gostei do pecado vivido por eu e você. Ardendo em desejos e a paixão. paixão explodindo em seus olhos de tanto prazer. Oh, oh, oh. Eu me apaixonei por você, você por mim. Oh, oh, oh. Eu sou teu e você dona de mim. Oh, oh, oh. Eu me apaixonei por você, você por mim. Paixão explodindo em seus olhos de tanto prazer. Oh, oh, oh. Me apaixonei por você, você por mim. Oh, oh, oh. Eu sou teu e você dona de mim. Oh, oh, oh. Me apaixonei por você, você por mim. Oh, oh, oh. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. É, pra você que tá ligado aí através da internet, pelo site, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pela sintonia. Pra você que gosta aí do programa do Zé Brito, um abraço pra você, né? Juntamente com meu colega de trabalho aqui, o Zé Luquinha, essa pessoa no qual a gente tem um carinho todo especial, grande, competente também, sempre sorridente, Zé Luquinha. Vamos lá, Zé Luquinha, rolando música, rolando sucesso. Coração Sertanejo. Coisinha insignificante, mas pra quem ama é tão importante. Um simples retrato, tipo 3x4, na minha carteira, vale guardado com meus documentos. Era a razão de tanto sofrimento, de dor e angústia me torturando em noites inteiras. Até que um dia estava alucinado, cheguei em casa desesperado, cego de amor, louco de saudade, me tranquei no quarto. Fui revirando meus documentos e no desespero daquele momento, sem perceber, rasguei o seu retrato. Meu bem, agora é maior a minha agonia. Não tenho você nem a fotografia, mas tudo que olho me lembra você. Amor, você vive mesmo dentro de mim. Por mais que eu queira em tudo para o fim, não vive mesmo dentro de mim. Por mais que eu queira em tudo por um fim, não vou conseguir jamais te esquecer. Coração Sertanejo. Foi Deus quem me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, sucessos da música sertaneja contagia o seu coração também sertanejo. Pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. vezes me pego sozinho pensando em você. E bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Legal, essa foi pra matar a saudade mesmo, hein, Zé Luquinha? Hoje você tá derramado, você tá aprendendo, hein, caboclo? Aê, Zé Luquinha! Qualquer dia eu vou levar você pra nós comer um rodízio lá, é, lá no né, onde nós fomos da outra vez lá. Você não pagou a conta? Mal paguei, viu, sem vergonha. Você tá me devendo, viu? Vou pro intervalo e eu volto já já. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. De volta com o Coração Sertanejo. Ei, Zé Luquinha, você já ajeitou aquela que eu gosto? Você já ajeitou? Toca aí pra mim, porque hoje eu tô apaixonado, tô derramado demais. Ei, capivara pulando água, faz tchá. Coração Sertanejo. Pobre apaixonado, sofrendo no abandono, amando quem não me ama, perdendo noites de sono. Em meu quarto de porão é um sofrimento sem fim. Ela mora no sobrado, sobre o teto assoalhado, pisando em cima de mim. Dói, dói, coração, neste peito sofredor. Um coração machucado só pode ficar curado tomando injeção de amor. Ela também sofre por alguém que não lhe ama, sentindo falta do amor, suspira e rola na cama. Em seu quarto luxuoso, na solidão ela chora, sem saber que no porão o meu pobre coração te deseja toda hora. Dói, dói, coração, sofredor. Um coração machucado só pode ficar curado tomando injeção de amor. Coração Sertanejo. Eu estive ao seu alcance, você teve sua chance, mas não soube me amar. Nosso amor não deu em nada, hoje é página virada de um livro que eu quis fechar. Oh, oh. Apaguei nosso romance, já estou em outro lance, quero mais é respirar outra paixão. Tô caindo fora, tô mandando embora esta solidão. Chega de agonia, quero é alegria no meu coração. Recomeçar, vida nova, novos planos, depois que rasgou o pano, não adianta remendar. Recomeçar, percorrer outros caminhos e provar de um outro vinho, de amor me embriagar. Rabisquei a nossa história, tô varrendo da memória, quero é recomeçar. Esquecer nossos momentos, refazer meus sentimentos, pôr as coisas no lugar. Oh, oh. Sem pensar no que já era, vai que o tempo não espera. Te desejo boa sorte e proteção, mas tô caindo fora, tô mandando embora esta solidão. Chega de agonia, quero é alegria pro meu coração. Recomeçar, vida nova, novos planos, depois que rasgou o pano, não adianta remendar. Recomeçar, percorrer outros caminhos e provar de um outro vinho, de amor me embriagar. Depois que rasgou o pano, não adianta remendar. Recomeçar, percorrer outros caminhos e provar de um outro vinho, de amor me embriagar. Recomeçar, de amor me embriagar. Recomeçar. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Se você soubesse, meu grande amor, o quanto eu te amo. Se você soubesse o quanto é triste a solidão. Em nosso quarto, todas as noites ainda te chamo. Esta saudade vai destruir o meu coração. Amor, quanto eu te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero bem. Amor, amor, amor, não canto. soubesse, meu grande amor, o quanto eu te amo. Se você soubesse o quanto é triste a solidão. Em nosso quarto, todas as noites ainda te chamo. Esta saudade vai destruir o meu coração. Amor, amor, amor, o quanto eu te amo. Amor, amor, amor, como eu te quero bem. Amor, amor, amor, não canso de esperar. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Ei, paixão! Ei, saudade, hein, Zé Luquinha? O homem, pra ser homem, não precisa conquistar um harém, hein? Basta várias vezes conquistar o amor da mulher que ele tem. Ei, saudade, é por isso que eu bebo, viu? É por isso que eu bebo, pra lembrar daqueles grandes amor. Ô, oh, paixão! Ô, oh, saudade! Ei, Zé Luquinha, toca aí, eu não vou quebrar tudo aqui, Zé Luquinha. Ô, oh, paixão! Coração Sertanejo. Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Sei que ouvi o sino ao longe, que anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei. Coração Sertanejo. Um rosto rosto triste por detrás da maquiagem, onde ela tenta esconder imensa dor. Vestido longo, transparente, sensual, sob a luz negra de um salão multicor. É fim de noite, a boate está vazia e a cidade já começa a despertar. Todos os boêmios já se foram embora e aquela dama se prepara pra deitar. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho o seu rosto abatido. Neste momento, com os olhos rasos d'água, vê seu futuro totalmente destruído. O sono chega e a envolve de mansinho, quando ela sonha ser rainha de um lar. Porque no mundo onde ninguém é perfeito, ela também tem o direito de sonhar. Vendo a vida com emoção. Coração Sertanejo. É, você que tá acompanhando o Coração Sertanejo aí, matando saudade, aquela música que tocou na sua vida. Vou pro intervalinho, daqui a pouquinho eu volto com mais músicas, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Esse é o Coração Sertanejo, resgatando aquelas músicas, aquela música que você gosta de ouvir, né, gente? Ai, ai, ai, pessoal de sítio, chácaras e fazendas, rolando música, rolando sucesso. Essa é boa, Zé Luquinha. Toca essa aí que você começou de fundo aí, Zé Luquinha. Coração Sertanejo. Casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando. na orquestra, um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do sol de cristal. Casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do sol de cristal. A emoção musical contagia o seu coração sertanejo. Você foi o meu dia de chuva, foi a neblina, foi a curva da minha estrada. Foi solidão no fim da tarde, foi a dor de uma saudade no frio da madrugada. Foi a distância que se fez perto, o calor do meu destino. pranto que chorei. Oh, o silêncio de uma despedida foi também em minha vida quem eu mais amei. Depois de você, ninguém mais em meu caminho. Eu me sinto tão sozinho. Depois de você, vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar. Depois de você. Depois de você, ninguém mais em meu caminho. Eu me sinto tão sozinho. Depois de você, vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar. Depois de você, vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar. Depois de você, depois de você. Coração Sertanejo. Queria saber aonde está você, amor da minha vida. Preciso saber porque não posso mais viver sem teu amor. A minha vida sem tua vida já não faz sentido. Por isso é que vivo sofrendo e bebendo e morrendo de dor. Ao lado da cama o nosso abajur ainda ilumina um passado lindo em que nos amávamos com tanto ardor. Na penteadeira eu ainda sinto o conto rei que suavemente tocava o inverno trazendo calor. A nossa casa como deixou está à tua espera. Pode voltar, meu querido bem, a hora em que quiser. Em tua ausência tive amores passageiros, mas para ocupar o seu lugar lá em casa não nasceu mulher. Queria saber aonde está você, amor da minha vida. preciso saber porque não posso mais viver sem teu amor. A minha vida sem tua vida já não faz sentido. Por isso é que vivo sofrendo e bebendo e morrendo de dor. Ao lado da cama o nosso abajur ainda ilumina um passado lindo em que nos amávamos com tanto ardor. Na penteadeira eu ainda sinto o ponto-rei que suavemente tocava o inverno trazendo calor. A nossa casa como deixou está à tua espera. Pode voltar, meu querido bem, a hora em que quiser. Em tua ausência tive amores passageiros, mas para ocupar o seu lugar lá em casa não nasceu mulher. Zé Brito está apresentando programa Coração Sertanejo. É legal, Coração Sertanejo é assim, ó, aquele modão gostoso derramado. Ei, paixão! Ei, saudade, hein? Ei, meu Deus do céu! Zé Luquinha, deixa eu falar pra você, rapaz, olha, eu vi essa música aí, eu lembrei, lembrei daquela mulher que foi embora. Um dia eu cheguei em casa, Zé Luquinha. Cheguei meio derramado aí no quarto, aí na cozinha, a mulher não tava. Falei, será que a mulher foi embora? Oh, meu Deus do céu. Quando eu saí lá fora, ela tava lá e falou assim, ô, paixão, tô aqui, não fui embora não. Eu já tava chorando, os olhos já tava cheio d'água. Ah, mulher, se você foi embora, vai, mas você me leva junto, trem. Oh, paixão. Coração Sertanejo. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Junto com a chuva, choro a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou. Chora, peito, me mata de uma vez. Coração Sertanejo. Aê, Zé Luquinha, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, rolando música, rolando sucesso. Vamos começar mais uma vez. Tem três, então toca três mais apaixonado. Oh, saudade! Coração Sertanejo. Quando você olha fundo em meus olhos, sinto que já não sou dono de mim. Uma coisa tão estranha acontece, nem sei dizer o quanto é bom ou ruim. O meu coração é inconsequente, não consegue disfarçar o que sente. Bate forte em meu peito, é amor, é alegria. E mesmo em silêncio eu leio o seu pensamento por telepatia. Gosto de sentir que sou todo seu. Gosto de saber que você me quer. Que seu coração ainda é só meu. Que você ainda é minha mulher. Coração é inconsequente, não consegue disfarçar o que sente. Bate forte em meu peito, é amor, é alegria. E mesmo em silêncio eu leio o seu pensamento por telepatia. Gosto de sentir que sou todo seu. Gosto de saber que você me quer. Que seu coração ainda é só meu. E você ainda é minha mulher. Gosto de sentir que sou todo seu. Gosto de saber que você me quer. Que seu coração ainda é só meu. Que você ainda é minha mulher. Gosto de sentir que sou todo. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Esse amor bonito queimando em meu peito mostra meu direito de poder te amar. Sinto me tomado por teus devaneios e mistério cheio pra eu desvendar. Tua formosura tanto me fascina e me alucina entre os teus raios. Vejo-me envolvido nestes teus anseios, atingindo em cheio os meus ideais. Neste universo de sonho e magia que vivemos nós, sinto o teu corpo, ouço a tua voz, dizendo baixinho, meu amor é teu. E na claridade destes olhos lindos foi que me tornei teu dono, amante, santo e teu rei. Ninguém neste mundo é mais feliz que eu. A formosura tanto me fascina que me alucina entre os teus ais. Vejo-me envolvido destes teus anseios, atingindo em cheio os meus ideais. Neste universo de sonho e magia que vivemos nós, sinto o teu corpo, ouço a tua voz, dizendo baixinho, meu amor é teu. E na claridade destes olhos lindos foi que me tornei teu dono, amante, santo e teu rei. Ninguém neste mundo é mais feliz que eu. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Vamos nessa, dormi na praça. Caminhei sozinho pela lua, falei com as estrelas e com a lua. Fiquei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. Bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Ô, oh, seu guarda danado, viu? Coração Sertanejo, na sonoplastia, Zé Luquinha. Apresentação, Zé Brito. É, pra você que nos acompanha em todos os nossos estados aí desse imenso Brasil de meu Deus, através das ondas do AM, do FM, onde quer que você esteja, mais uma vez agradecendo o seu carinho, pela sintonia, enfim, onde quer que você esteja, quer tocar, quer ouvir aquela música gostosa, você pode pedir a sua música através do Facebook, do Twitter, é só sintonizar e acompanhar, porque sertanejo é assim, ó. Ei, toca mais um aí, Zé Luquinha, pra gente, rolando sucesso, rolando música aqui no Coração Sertanejo. Coração Sertanejo. Tentei fugir de ti, tentei te esquecer, tentei arrancar você de mim, mas enfim não deu. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Coração Sertanejo. Sempre correndo atrás. No amor a gente tem que ter um pouco de atenção. O carinho às vezes Se você não me quer mais, vou te deixar em paz. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Eu vou voltar atrás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Adeus pra nunca mais. Se você não me quer mais, vou te deixar em paz. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Eu vou voltar atrás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Adeus pra nunca mais. Na, na, na, na, na. Coração Sertanejo. É isso aí, amigo. É aqui comigo que eu quero ver. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva! É, chegamos ao final de um Coração Sertanejo, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, onde quer que você esteja. Obrigado pelo carinho e a gente volta no próximo programa, querendo Deus. No sorriso da mulher.